começando o Séries Verso número 1, falando sobre o primeiro episódio de Sense8. Todo mundo viu o trailer aqui. O trailer explica... Eu não vi o trailer. Que ótimo. Melhor então que tenha alguém que fica sem a percepção de já ter em detalhes muito explicados da série. Mas vamos lá. A série se passa em 8 cidades de cada canto do mundo, né? É Chicago, Londres. Não especifica aonde, né? Não, é Londres, puta merda. México, Seul, Mumbai. Qual Nairobi. Que é o nome? Nairobi, é. Quênia. Nairobi, São Francisco. São Francisco, Berlim. E é isso aí. Aliás, você sabe onde fica o Nairobi? Quênia. Ah, fica Quênia. No Quênia. Beleza. Isso, do Quênia. E, cara, a abertura da série é até bem interessante, né? Mas só comentando um negocinho antes. Não é a primeira vez que os irmãos Oaxaxá trabalham com essa proposta de vários pontos de vista, né? Várias perspectivas sendo contadas. Tem o Cloud Atlas, né? Sim. E o Torelli disse que gosta de tudo que eles fizeram. Eu, por acaso, gosto muito também. Cara, eu sei nunca que gosto, que ainda, bicho. Não, eu sei que todo mundo odeia. Provavelmente o Torelli sabe disso também. Todo mundo odeia esses... Cara, não é que eu odeio eles. Tipo assim, eu acho o Matrix um filme foda, mas... Os caras não fizeram mais nada, cara. É a mesma coisa que eu acho do Blomkamp. O cara vai cair nessa pra sempre, entendeu? O cara vai viver da história do Distrito 9. Será, cara? Eu não. Mais ou menos, cara. Porque o Blomkamp também só fez dois filmes. O Distrito 9, que é foda, aquele Elysium, que é uma merda. O 3, né? Elysium, que é uma merda. E esse Cap, que é razoável, cara. É o curto-circuito misturado com Robocop. Ele tá contando a mesma história desde o Distrito 9, cara. É que assim, ele tem. Isso não pode nem ser dito que é uma marca registrada, né? Falar de robótica ou de tecnologia. Mas fica traulitando entre o mesmo tema, né? Mas eu acho que. Agora deixa eu mudar um pouco, né? Que nem todo também trabalhou um pouco com isso no Distrito 9, com alienígenas. Não é ele que vai fazer a nova versão do filme do Alien? Cara, ele tá fazendo a nova versão do Alien? Sim, sim, mas cara, pensa uma coisa, Distrito 9 é Alienation, lembra dessa série? Dos alienígenas, era um filme que virou série depois, alienígenas, que se mudavam pra São Francisco, e eles viviam num gueto, era uma nave de refugiados, é exatamente a mesma coisa, só que assim, eles falavam, estavam se integrando à sociedade, era como se fossem imigrantes, né? Era uma série foda pra caralho. Eles lembram, não? Eles tinham a cabeça com umas manchas. Eles eram carecas, bebiam leite azedo pra ficar doidão. Não podiam ser molhados pela água do mar. Era foda essa série. Nossa, eu nunca ouvi falar. Eu até achei que a proposta dele, assim, era meio que tipo assim, vou misturar ficção científica com uma pegada mais social, né? Eu achei que fosse uma coisa... Inovador? Não inovadora, mas é... Ele pensou duas coisas que não se pensa muito, entendeu? Vou juntar isso aqui e imaginar uma coisa diferente. Ah, assim, eu não tô usando cara de plágio, até porque eu acho que dá pra ser. Você tem várias histórias. É referência, né? Recontadas há milênios. Você faz parte da humanidade se recontar a história, né? A proposta dos Oaxaxá, eu acho que, em termos de cinema, eles só fizeram Speed Racer, né? Depois, que é uma. Eu não acho ruim. Eu só não acho que é tipo. Não é um filme comercial, né? O que, Ronaldo? O que não é comercial? Qual filme? O Speed Racer. O que eles estão tentando fazer ali é tipo. É retranspor uma linguagem que era escassa de um meio para um outro. Então eles estão tipo assim. Transformando algo que era pra ser, no mínimo, realista em algo cartunesco, assim. Eu acho que é uma linguagem nova. Não tem meio que como analisar aquilo ali como um filme comum, sabe? uma narrativa normal, mas eu entendo por que que foi escrachado também. É, eu acho que depois do Júpiter Ascend, ninguém vai mais botar dinheiro na mão deles. É um grande problema, porque ele só tem um filme independente, que é antes do Matrix, eu esqueci o nome. Eu acho bem interessante aquele filme. Eu nunca vi. E depois eles ficam no berço da Warner, né, cara? Tá. A Warner bancou tudo o que eles fizeram. Então, eu gosto de Cloud Atlas, só que esse Cloud Atlas só ganhou dinheiro, só conseguiu alvará pra ser produzido, porque o Tom Hanks decidiu participar da produção. Então você já vê que eles não têm aquela moral toda lá do início do Matrix. Uhum. E agora, com o Júpiter Ascend, que foi um fracasso ano passado de bilheteria, né? Só podia dar nisso também. Então eu acho que é a prova de fogo deles, cara. Se der errado essa série... Já tem, assim, alguma estatística de quantas pessoas assistiam? Aquela coisa lá que teve, que nem a do Demolidor. Cara, você diz agora do Sense8? Uhum. Eles não fazem esse tipo de contagem de um dia em horas pra outra, né? Acho que tem que pelo menos dar 24 horas aí pra, uhum, pra dar uma estabelecida assim em geral no que rolou. Espero que tenha dado certo, né? Eu vi até assim na própria mídia. Bem assim, eu vi matéria disso no G1, saiu bastante coisa no Omelete, estão fazendo uma divulgação bacana, assim, sabe? Já tem gente assim, fazendo crítica também. Pessoas. Mas não chegou nenhum amigo meu assim, pra comentar comigo dessa série nova, né? Até porque saiu pouquíssimo tempo. Ô, Ronaldo, você não viu Júpiter Ascend, provavelmente você vai ficar puto assistindo, cara. Mas eu gostei. Pô, o Channing Tatum tem uma bota voadora, cara. Aquela pois bota é, cara, um patins, né, cara, que ele fica andando. Cara, eu não entendi nada do filme. Aquele ator, velho, porque ele é muito ruim. Sabe o que eu vi? Não, na verdade, eu não achei estranho a proposta desse Sense8 de primeira, porque eu já tinha visto o Cloud Atlas, que é basicamente são 7 narrativas mais ou menos, eu não lembro se são 7 ou 8, só que além delas estarem contadas com uma decupagem assim, pra deixar mais dinâmico, você ainda tem são os mesmos atores em tempos diferentes, cara, então, mas foda. Eu gostei, eu acho bem dinâmico. Foda. Mas ele tem uma tosqueira de maquiagem, assim, ele não. A maquiagem não é tão bem produzido. Mas eu achei a ideia interessante. Todo mundo odiou. Cara, eu não posso falar nada. Eu gosto de Blade Trinity, cara. Caraca, cara. Eu não gosto de filme merda. Do Blade Trinity eu acho legal quando o Ryan Reynolds fala assim: a Jessica Biel tá puta, ela acabou de atualizar o iPod dela. Cara, que tem a ver aqui hoje? É ruim demais, mas é bom, cara, é ruim demais. Um detalhe que eu comentei desse Cloud Atlas, que no Brasil é A Viagem o nome, Torelli. E o diretor dele, quem trabalhou na produção junto com o Zoachachá, foi o diretor do Corra Lola Corra, né? O Tom Tickler. Quem dirigiu, na real, foi ele. Eles só produziram a ideia do filme. Interessante. E um detalhe, que ele tá de volta no Sense8 como editor de som. E você percebe que o som é do caramba, né, nessa série. É. A edição de som é do caramba. É, aquele detalhe da chuva. Bom, vamos discutindo sobre isso. Eu só queria deixar esse adendo que é do Tom Tickler. Vocês querem comentar do início do episódio? Eu não entendi porra nenhuma ainda, eu só vi a Daryl Hannah dando um tiro na cabeça, o Said lá falando no ouvido do cara, aparece o... Aí na hora acaba que tu falou mais cedo. Foi puta que pariu. Não sei se alguém falou isso. Puta que pariu, essa porra parece do Lost, cara. Vocês acharam parecido com o Lost? Eu não achei, não. Tem talvez alguma coisa ali, mas sei lá, cara, enfim. Talvez até o Said aparecendo me lembrou, eu acho, mas foda-se. Não, mas vocês acharam ela confusa de algum jeito? Não, confusa sim, não. Achei. Você achou? ela não que seja difícil de, sei lá, de entender, porque ela não explica mesmo muita coisa. Mas no primeiro episódio ela é um pouquinho confusa, sabe? É um primeiro episódio assim que não te incita muito, sabe? Eu fiquei muito cativado a continuar assistindo, mas vou continuar, sabe? Entendi. Isso. Mas eu acho que pro público geral, assim, eu acho que ela não ficou muito chamativa, sabe? Eu não achei ela confusa, mas eu acho que deixar perguntas em aberto não é exatamente um problema, mas Pelo menos eles têm um mistério pra trabalhar e 8 personagens. Não é que nem o Lost, que era uma caralhada de mistério, uma caralhada de gente, uma caralhada de backstory, mais gente entrando, aquela putaria. Mas putaria, que dependendo do roteirista, né? Tudo bem que é uma equipe pequena, mas dependendo do roteirista, ele pode ficar deixando um monte de um monte de gancho aberto não, e também não resolveu. Sim, com certeza, com certeza. Cara, eu assisti Lost só até a terceira temporada e adorava, então por favor, não me conte. Ah, não, tudo bem. Não, eu parei na terceira também, eu não consegui, pra frente eu comecei a ficar puto com a série. Eu vi isso, depois pô. Depois de ter acabado, então pra mim eu tava cagando pros mistérios, então eu só assisti. Eu gostava pra caralho, assim, de Lost. Eu achei que, tipo, nesse primeiro episódio, sabe, tem muita confusão, assim, muita pergunta, muita coisa... E sem. Tudo bem que não precisa ter uma resposta, né? Mas precisa ter um acontecimento interessante que assim te faça sentir vontade de continuar assistindo, sabe? E apesar de essas coisas, assim, eu achei que foi nos motivos meio frontal, aquela coisa tão forte assim pra você, pro público em geral, assim, chamar a audiência pra continuar assistindo. Eu acho que esse é o meu. Acho que esse é o meu problema assistindo, Ronaldo, porque sendo putinha dos Oxaxá, eu falo, vou ver, tô indo assistindo, eu quero ver o que vai rolar. Eu vou continuar assistindo porque eu curto também os trabalhos deles, sabe? Mas eu penso em quem não conhece, assim, vai comprar a ideia. Ninguém aqui viu o segundo episódio, não, cara, porque no segundo episódio começa a pegar um ritmo melhor. Ah, é, bacana. É porque pro episódio de uma hora e quase 10 minutos, né, tinha que ser... Você cansa, pode ser que você canse junto. Dá a entender ali no início... Que a Daryl Hannah, ela, tipo, ela meio que resetou. Eles pegam meio que uma ideia de pseudo-ficção científica, né? Pra explicar o que é essa habilidade. Eles não explicam de novo depois o que é. Mas o que eu entendi foi que a Daryl Hannah era tipo a antena, né? Ela que mandava esse sinal pro quem sabe, uma equipe de 8 pessoas anteriores. E ela, tipo, meio que... Que reiniciou esse sinal pra outras 8 pessoas, né? É, tem um lance com droga, né? Parece que eles usam. Tem uma parada mística aí de porta da percepção, uma doideira dessa, tipo, um dia, a consciência. É. Porque aquela mina inglesa que. A DJ, que merda que ela tava fumando, mas enfim. Ela teve um lance, ela viajou usando droga, né? Exato. Por ter uma cabeça meio fechada, assim, apesar dela trabalhar com música, ela meio que tem uma mente meio reprimida, né? Ela precisou abrir um pouquinho em termos de sensibilidade pra... Jay? Isso, pra conseguir engatar mesmo o link dela. É, ela é uma pessoa que se protege muito, né? Como o cara falou lá, entendeu? Ela se esconde, se afasta e se isola pra se proteger, né? Sim. Por exemplo, a indiana, que é a que a gente menos vê tendo kiss com os outros personagens... Sim. Ela ouve o barulho da chuva... Ela ouve o barulho da chuva, mas que não é naquele lugar onde ela tá. É, exatamente. Ela ouve o barulho da chuva em outro lugar e você não vê ela fazendo nada demais pra perceber aquilo, né? Mesma coisa do ator mexicano lá, qual que é o nome dele? Cadê aqui? Ele alguma coisa. É o Lito. Lito. É, você vê ele lá empolgadaço, só que, tipo, você viu que ele não viu nada. Ele no máximo tá ouvindo o que tá rolando de outros núcleos, mas também não viu nada demais. E na real, naquele momento que ele diz, por exemplo, que o coração dele pertence a outra pessoa, é outro homem, eu acho, né? Deve ser. Eu vi um link, uma matéria agora há pouco. Ou mulher. Ele tem um relacionamento homossexual. Pelo que eu entendi, ele era do RBD. Vocês lembram do Rebelde? Do RBD. Nossa. Mexicano. É mexicano, não, argentino. Caramba. Ele é argentino, deve ser argentino, né? É. Ah, porra. O Gael Garcia Bernal era fazer Vovô e Eu, porra. Sim, sim. Fazia o quê? Fazia Vovô e Eu. Não conheço. Ah, novela mexicana. É novela. Produção de TV de lá. Mas uma coisa engraçada sobre o elenco dessa série é que, dependendo do seu mais ou menos seu conhecimento de cinema, você já viu pelo menos um desses atores B que tem aqui, né? Por exemplo, a Duna Bai, que é a chinesa, ela fez os dois... Coreana. Ela é coreana, desculpa. Os dois últimos filmes dos Wachowski, ela tá no Cloud Atlas e no Destino de Júpiter, então ela tá trabalhando há 5 anos com esses caras, né? Mas o inglês dela é ruim mesmo, assim, ou ela só não... Eu acho que ela tá forçando pra papai dizer que ela não é muito experiente. É, porque no Cloud Atlas não é tão forçado. Pois é, mas não é tão bom também, né? Também não tá bom. E você já viu os atores. O garoto ladrão de cofre em Berlim, você já virou a onda, provavelmente, ou não? Não tive saco pra ver. Ah, eu não vi esse filme. Cara. Então, não sei qual filme é. Então, é um filme que, assim, muita gente assiste por causa da temática, né? Mas tem uma pequena parcela de elenco do elenco alemão ali atual. E esse cara tá em vários filmes alemães, assim, baixa produção e alta produção. Aquele cara tá sempre por ali. Ele e o namorado da Lola, do Corra Lola Corra, aquele cara tá em todo filme alemão. E a Daryl Hannah, né? Que são os atores, assim, mais conhecidinhos. Quanto botox numa cara só, né? Ah, não, mas... Não, ela tá bem, ela tá bem. Esse negócio do som, muito do que ele te explica desse link entre eles, eles vão nas cenas, né? Eles vão te explicando e falando. É. Eu achei o som relevante pra caceta nessa série. O momento bacana é o som da balada, né? O cara tá, o policial tá lá mó incomodado com o som da balada. Vai bater na porta. Na casa. Vai bater na porta do vizinho e tem ninguém, velho. Cara, eu achei aquela cena sensacional. Sim. Não parece que é som ambiente. O cara tá muito alto, você fala, puta merda, o que, que é isso, né? Então, tipo, a série tem essas pessoas que estão ligadas por algum motivo, cada uma tem os seus dramas, que vão se interligar também, e tem uma trama por trás de tudo isso, né, cara? Sim, sim, que é a primeira cena, né, que a Daryl Hannah se atira. Pois é, estão esperando um grande, um segredo, um plot twist, assim, é uma coisa que explode cabeças, assim... Eu espero que não. Também não, cara. Não tenho mais saco pra isso, não. Eu espero que seja, assim, algo que te envolva pra entender o que vai acontecer. Esse meio que esse pano de fundo de sci-fi dá a impressão de que é algo que, por meio que se baseia em uma ideia real, ele vai ter um negócio mais pé no chão, entendeu? Sim. E... sei lá, cara, eu tô achando que é um negócio ainda mais pro lado místico, sabe? Do que ciência mesmo. É, parece que eles viram. Parece que eles leram algum livro espírita e acharam a ideia legal, sabe? É, uma porra assim, uma coisa new age da vida. Não, porque eu tô lembrando do papo da DJ com aqueles amigos dela. Aí o cara vem com esses papos malucos de, sei lá, linhas lei, o caralho A4 e blá blá blá blá blá blá. Lembra disso qual é o nome do cara mesmo? Nix? Ah, sim, você tá falando do inglês. Acho que se bobear, talvez o negócio seja por aí. Aham. Sobre esse negócio dos links, tem uma questão. É, a gente vai ver nos próximos só um pouquinho de cada um. Porque é muita coisa, 8 núcleos pra acompanhar em todos os episódios, sabe? Ah, sim. Pois é. O detalhe interessante é que tem alguns personagens que a gente tá explorando o passado também. E esse negócio da Daryl Hannah meio que aparecer como tipo um sinal fantasma pra todo mundo tem uma importância maior depois. Sim. Esse é o problema de novo, a gente já viu o trailer. Pô, posso entregar spoiler do 2? Não, mas aqui começa falando da. Começa falando do Travequinho, o que tá rolando com ele, entendeu? Não é aquele cara de moto? É, o Traveco. É a mulher lá que namora com a Molina. Inclusive eu fiquei muito na dúvida de quem era o que tinha o sense porque... É operado, né? Dá pra ver pela voz. Voz é uma coisa difícil. Ela... Mas o que acontece com ela, tu vai entendendo qual é a parada. Tem uma coisa física também acontecendo com eles. Interessante. Não, mas ele dá essa impressão no trailer também. Ah, sim. Que o corpo deles vai se assimilando com um dos outros. É. Essa é a merda de ter visto o trailer. Detalhes técnicos, assim, o que vocês acharam? Fotografia? Eu achei interessante, cara, aquele lance bem urbano, assim, sabe? Até na abertura mesmo, parece cenas bem urbanas, vários grafites e tal, assim, eu curti bastante, sabe? Esse lance, tipo, também de ter essa abertura com homossexuais, transexuais e etc. E tem um elenco bem multiétnico também, eu acho isso legal. Além disso que já tenho acompanhado alguns trabalhos dos Wachowski aí, que é de não ter aquele elenco 100% branco, né? Isso é muito legal. Não ser mais de gente branca e bonita como tu vê tanto. Isso é muito legal. Hollywood. Isso é uma das coisas que me falaram acompanhar o trabalho deles, assim. Pensa uma coisa, o lance é mundial, né? Sim. Você ter um elenco multiétnico, na verdade ele seria meio estúpido se você considerar que a maior parte da população da Terra vive na Ásia. Você deveria ter, sei lá, 3 indianos e 7 chineses. Mas eu acho que no frigir dos ovos, né, tá bem representado, assim, várias etnias. Bem representado. Sabe o que faltou? Faltou um brasileiro, cara. Não precisa BR. Imagina qual acréscimo o BR e o Eruê ia acrescentar nos outros. Ia zoar, pô, ia zoar tudo, cara. Ia ser o Paulinho Vilhena. Não, tipo, as outras oito pessoas iam assimilar vários memes, assim. É. Tem que saber falar inglês, cara, pra participar da série brasileira. Vocês assistiram o Exodus, né? Pô, aí quer ficar mais engraçado, cara. O cara não sabe nem falar inglês. Ia falar inglês, como é que ia se comunicar? Pera aí, Ronaldo, você falou o Exodus do Christian Bale aí, do Moisés? Isso, é. Não, então, não vi. O cara conseguiu colocar aquele tipo de ator pra interpretar, né, egípcios, né? Então... Ah, cara, eu já tive essa discussão com alguém postou uma merda lá, o Christian. Assim. Não dá pra saber direito a etnia dos egípcios. Você. Possivelmente era um povo multiétnico. Não dá pra errar tanto também, né? Não, mas também não dá pra você colocar um dinamarquês pra fazer, um cara louro de olho azul. É, assim, como é que nem, por exemplo, o Senhor dos Anéis, cara. Tu tem um elenco 100%. Cara, mas Tolkien, os personagens do Tolkien são brancos. É, você pode dar uma desculpinha. Sério? É, você pode dar uma desculpinha, assim, dizendo que eles estão no mesmo local regional, assim. É, mas a mesma coisa, você fazer um filme sobre a China, você vai ter um elenco inteiro chinês, entendeu? E eu acho que quando aparecem aqueles piratas da Ásia lá no terceiro, eles são de outra etnia ou não? É que eles são tudo de máscara e só dá pra ver a cor da pele. Senhor dos Anéis? É, no terceiro. É que você não viu. Eu não vi os filmes, mas se são os piratas de Umbar. Umbar, eles eram mais escuros. É de outro canto do mundo, né? É, os Aradrim também, os homens leste. Porque aquilo ali é um mapa do mundo. O Tolkien, diferente da maioria das pessoas da época, não era um cara racista. Ele, inclusive, ele era contra o apartheid. Ele mandou Hitler tomar no cu numa carta, porque o Senhor dos Anéis ia ser lançado na Alemanha nazista, e o editor dele, o governo alemão, pediu uma filiação ariana pra ele, provando que ele era ariano, que ele tinha sangue judeu, né? Puta mãe. Aí o Tolkien respondeu assim, olha, se você tá perguntando se eu tenho sangue ariano... Ou seja, que eu sou de extrato indiano, não, eu não tenho nada a ver com indiano. Mas se você quer saber se eu sou judeu, não, infelizmente, eu não tenho nenhum parentesco com essa raça que como é que ele diz mesmo? Que fez tanto bem pela humanidade. Mas assim, então eu fico puto quando acusa o Tolkien de racismo, né? Mas é só isso, cara. Aquilo ali. Não, Gondor, eu não acho que ele fosse, sabe? Eu só acho que a indústria cinematográfica tem essa tendência, sabe? Não, claro que tem outros filmes. Não, eu só acho cinematográfica, né? Não. Publicitária em geral, assim. Sim, cara, filme de super-herói eu tô cagando. Por mim, podiam botar o Arquivo Fantástico inteiro de Esquimó que eu tô cagando. sério mesmo. Tô cagando mesmo, cara. O cara para pra discutir que o Johnny Stone é preto, meu irmão. Vai pra puta que pariu, vai. Tipo, o filme nem saiu ainda, né? É. Aí fica galera, e se botasse o Pantera Negro, branco? Foda-se o Pantera Negra também, meu irmão. Foda-se, cara, foda-se. Botem o tigre branco, sei lá, meu irmão, neozelandês, maori, a puta que te pariu, cara, um saco isso. Alguém andou reclamando desse Race Bender com o Aquaman? Cara, não vi. Assim, foda-se, cara, sabe? É, quem reclama muito disso é aquele Spike Lee. E quando ele refilmou o Old Boy, não botou um asiático pra fazer. É. Não, mas o lance do Old Boy foi que foi uma adaptação americana, cara. Não fizeram um filme que nem o original. É. Por isso que colocaram o Josh Brolin. Eu achava que ia ser um troço foda, velho. E ficou muito podre. Muito eu, achei foi, que, eu achei que prometeu ia ser um troço foda. Ah, isso também, né, cara? Aquele trailer, assim, tipo, era enlouquecedor, cara, eu gostei. O trailer do Prometheus era, tipo, eu preciso assistir aquele filme, né, cara? Sim, era uma coisa pra mim foi isso. Mesmo. O filme ficou muito abaixo, né? Eu acho que o seriado, assim, é mais uma chance aí dos irmãos Wachowski se redimirem. Eu diria acho a semelhante. Última... Talvez a última. É, acho que tem alguns paralelos com Lost, assim, semelhanças e tal. Pelo primeiro episódio, cara, eu diria que eles já estão caindo, assim, sabe? Eu não diria que eles vão... Se reerguer, né? Vão se reerguer com isso aí. Mas vamos continuar acompanhando aí pra ver o que que dá, né? Eu espero que sim, que eles ressurjam das trevas e... Eu também espero que sim, porque eu quero ver Matrix de novo no cinema. Eu não. Sim. Ou Matrix, né, sabe? Não tava rolando um papo de que tá aí em discussão um quarto filme? Sei lá. É, mas eu acho que é mais fácil rebootarem do que fazer um quarto. É. Mas não sei. Reboot pra quê, cara? Mas... É, né? Não, eu queria só mandar um beijo para as mães de cada um de vocês. Fala aí suas impressões sobre a série, Marcelo. Tinha coisa assim que eu comecei a ligar só na segunda vez. Eu acho que é até um pouco igual aquilo que a gente conversou semana passada na HQ do Top 10. Quando tu assiste uma coisa que tem vários detalhes assim... É bom rever, quando né? Tu assiste uma segunda, quando tu rever uma segunda vez, assim, tu já começa a sacar melhor as coisas. Porque eu não tinha visto nada, não tinha visto trailer, sabia só que ia sair, sabia que ia ser dos Wachowski. Só que eu não tinha ideia do teor que é essa série. Uhum. E aí quando assisti pela segunda vez, que aí deu pra entender bem melhor e eu pude aproveitar bem mais, inclusive, o episódio. Você achou o gancho bom no final do episódio? Sim, o que eu achei, assim, o que eu mais gostei, na verdade, foi a transição que tem de uma cena pra outra, porque... Bom pra caramba, essa, né? Isso, cara, e que às vezes é um som, às vezes é um estímulo que a pessoa tá recebendo e ela até se assusta. Isso, a galinha em cima da mesa... Mas a galinha é muito aquela... boa, cara. Eu acho que vai todo mundo acabar indo pra Chicago, porque a inglesa falou que queria ir pra América. Sim. E naquele lance, naquele Mexican standoff que tem lá, que morre os caras todos, ela ficou sozinha numa cagada do caralho cheia do dinheiro. Uhum. Então ela deve ficar mula. E ela sabe que... E ela já fez contato com o policial em Chicago, ela sabe que o negócio tá rolando em Chicago. Uhum. Então ela deve partir pra lá. O culto dos filmes de porradaria no. Lá em qualquer Nairobi, tem a van do Van Damme. É Van Damme. Sim, sim, cara. E tem porra, a Batvan também. Batvan, cara, que o cara não gosta do Batman, cara. É muito bom, velho. Não gostou do Batman, já é meu herói. Ah. Eu quero ver. E ele é o cara que eu acho que ele tem, e o que menos desenvolveu. É o Pedro que aparece, é o cara que quer cuidar da mãe. Tem um amor ali, tem uma comunidade muito pobre, mas... É, eu achei mais interessante. Criticaram muito os Wachowski no Cloud Atlas, é que eles tinham diálogos muito óbvios. Vocês acharam isso do primeiro episódio? Isso parece um pouco forçado às vezes, assim, que... Tem aquela cena, inclusive, daquele outro personagem lá que eu esqueci o nome, que é o ator, que ele tá meio que interpretando ele vai matar um padre, e aí... tipo, sei lá, Mariachi, cara, parece muito... aquela cena. É. Mesmo de sabendo que tá sendo filmado, eu não sei se eles fizeram propositalmente pra parecer que o cara é um mau ator, mas pareceu uma coisa muito forçada naquela hora. Você veio confessar seus crimes? Não, eu vim estourar sua cabeça, não, sabe? Não, aquilo é muito, Torelli. Coisa meio Robert Rodrigues, né? É, não, total. Dá pra saber que o cara é um canastra. Eu achei interessante esse personagem porque ele não é um personagem estereotipado mexicano, é um outro México, ele é um México urbano. Sim, sim. Não... Eu achei... Não é Tijuana do... Não é o norte do México, o norte da a fronteira, que é só pobreza e narco e cara de sombreiro. Não, bacana, impressionante. Mas o que eu tô falando, cara, que eu queria muito não ter visto a série sem saber que era dos Wachowski, aí eu não viria com preconceito. Uhum. Mas até onde foi, cara, eu tô te falando que eu tô gostando, cara. Gostando. Eu espero que a impressão final aí quando a gente for gravar o último sobre o último capítulo seja mais interessante que a primeira, quem sabe? Mas eu gostei. É, pra mim o saldo é bom. É um filme, poxa. É, e se todos os outros episódios forem assim, cara, tem 10 horas no final. Mas sabe por quê? Mas sabe por que ele é lento? Se tu prestar atenção, tem muitas daquelas cenas que só fica um som de fundo e aí aquela coisa meio que pra mostrar o personagem assim numa viagem louca. É sensorial, e fica um negócio. Só mostrando, é legal, é bacana, mas se tu for ver tanto assim, porque isso acaba deixando o episódio meio maçante também. Isso vem muito do cinema europeu, né? Você contar a história pelo que tá acontecendo, né? E sem ter muito diálogo. Eu acho interessante. Sim. E uma coisa desse 8, tu representa o infinito, né? Mas eu acho interessante pensar assim que... Se a gente for pensando uma ideia de... Pode ser que a probabilidade disso é sempre crescer pro infinito, né? Mas é uma coisa, é só uma doideira minha. Vamos esperar pra ver aí se isso vai rolar. Porque esse número 8, na verdade, ele funciona até também como uma brincadeira. Um trocadilho que a palavra sense8, né? Forma sense8, que é, sei lá, o sensitivo. Talvez pode ser alguma coisa assim também. É, o sensitivo e sentir 8, né? Você tá sentindo 8 frequências ao mesmo tempo. É isso, basicamente. a gravação do nosso amigo Alexandre Bag foi perdida e eu consegui restaurar apenas uma parte dela. Então vocês fiquem aí com uma parte que tem as impressões dele sobre o primeiro episódio de Sense8. E no nosso próximo episódio, a análise do último episódio, não vai dar esse mesmo problema. É isso aí, fiquem com Alexandre Bag e as impressões dele sobre Sense8. E eu não tava nem um pouco no hype, sabe? Muita gente viu os trailers do Netflix e falou, porra, eu vi até sem saber que era deles. Cara, eu não vi, então eu não tava nem um pouco no hype. Eu não sabia do que se tratava, pra... Então, cara, daí começou, eu achei, pô, olha só, interessante, fotografia legal, achei luz escura, assim, né? Umas tomadas bonitas, achei legal, né? Uhum. Daí, cara, mas assim, ainda sem aquele tesão por ver a parada, né? Daí deu aquele início de... Aquele início do episódio, cara, aquela confusão, a atmosfera frenética, né? E... Sim, eu acho que aqueles 10 primeiros segundinhos ali dela, quando a Diana fala, ah, eu sinto eles, aí começa aquela montagem, é muito legal. É legal, é muito bem feito, cara, muito bem feito a edição, tudo. Eu achei, no começo, assim, eu não sei, cara, eu achei as atuações, assim, principalmente no começo ali, que era uma confusão, um pouco canastronas, assim, de alguns atores, cara. Uhum. Achei meio forçado, não me envolveu, cara. Aquela, principalmente aquela cena, cara, que tá o Said do Lost, a mulher, e... Cara, aquela cena eu achei muito canastra. Sério? Cara. A primeira mesmo, você tá falando? Cara, eu achei muito canastra. Falei, porra, mas que merda, cara. Não me entregou, sabe? Eu entendo que assim, não me entregou, pra te indicar que aquelas pessoas se conhecem já há muito tempo, assim, ou elas têm um elo muito forte, mas pode ser que realmente não passe, não ia passar essa sensação de conexão em momento algum ali. Eu achei estranho, não sei, cara, não sei exatamente o porquê que me deu essa sensação, mas eu achei assim, não sei, cara. Mas assim, eu falei, beleza, já tô vendo essa merda aqui, né? Comecei com essa má impressão, certo? Uhum. Mas, cara, apesar de o meu humor não estar propício pra ver uma parada nova, apesar de eu ter achado bonito o começo, mas ficado com uma impressão ruim do começo ali por conta das atuações, a atmosfera me envolveu, cara. Ah, é? E daí, quando eu vi, cara, tava no final, eu falei, caralho, cara, e eu não tava afim de ver. E o episódio tem uma hora, né, cara? Cara, eu não vi passar a parada, digamos assim, o enredo me envolveu, cara. Quando eu vi, eu tava curtindo, sabe? Do jeito que eu achava que não ia fazer. Foi a mesma coisa comigo quando eu vi o filme, o segundo filme mais odiado deles aí, antes do Zoxachá, antes do Júpiter, que foi a Viagem, né, o Cloud Atlas. Ele tem sérios problemas, assim, de diálogos e maquiagem, pra que não te deixam ter uma imersão boa na série, mas a montagem deles é tão boa que a história flui bem, pelo menos eu quis ver até o final e eu vi de novo, eu tenho um Blu-ray aqui no filme. Você sabe qual que é a diferença de Cloud Atlas? Pro Sense8, a produção do seriado é melhor que do filme, cara. Eu achei isso, mas enfim, cara. Daí eu achei legal também, achei legal pra caramba também aquela edição que fizeram, cara, de que é uma... aquela diversidade cultural, étnica, econômica, aquela miríade humana gigante que eles colocaram. Pessoas de todo, né, de todo tipo de gente, de vivência e de... diferentes, assim, né, se sobrepondo, né. Nossa, eu achei legal pra caramba, assim, né. Que eu acho que tem a ver um pouco com aquele tecnobabbling, né, que eles fazem lá, aquela explicação científica fajuta lá que eles fazem da ressonância límbica, né, cara? No sentido de falar, sim, assim, ah, olha só, na verdade nós todos aqui estamos ligados numa sinapse pós-orgânica, que todo mundo aqui, toda a humanidade tá ligada, num sentido de frequência cerebral, né? Daí, eu acho que fez uma ligação, digamos, essa cena com o que eles foram explicar mais tarde. Sim, essa pseudociência é muito... É muito utilizado em quadrinhos, bastante, né? Bastante, bastante. Mas enfim, quando eles começaram a falar da ressonância límbica lá, né? Os drogados lá de Londres, eu lembrei dessa cena de abertura. Assim, falava assim, olha só, todo mundo aqui vivendo, parece que todo mundo é sozinho, todo mundo é solitário, todo mundo vivendo a vida, mas pra dentro de uma grande humana, né? Um formigueirão humano, em que, na verdade, todo mundo é conectado, né? Eu achei interessante pra caramba, assim. Cara, algumas coisas assim que eu achei interessante também no seriado é o seguinte. Ladainha é alucinação auditiva, né? Ladainha é uma visão pra alucinação auditiva, quando você escuta vozes, escuta sons que não são, sabe? Ah, então, eu fiquei pensando bastante de como é que deve ser você ser esquizofrênico, sabe? Em você ouvir e ver coisas que não estão lá. E quanto isso pode perturbar, assim, a cabeça de alguém que tá só tentando, digamos, viver o cotidiano, né? Você viu quanto atrapalha, assim, os atores fizeram bem essa parte, eu acho. A cena da galinha, nossa, eu acho que tá, cara, uma das melhores transições, sempre pra te explicar isso. A coreana lá, a executiva lá do naquele ambiente absurdamente asséptico, né? De um corporativo lá em Seul, de repente aparece uma galinha na Nairobi, na mesa dela. Na mesa, tipo, que não tem nada a ver uma galinha na mesa. Caralho, essa cena foi legal. Mas enfim, cara, e daí eu acho interessante assim, como é perturbador mesmo, quando as pessoas tentam se esforçar, ali nos atores mostra, né, que as pessoas tentam se esforçar pra não se incomodar com uma ou vendo outra coisa, uma interferência que não é daquela realidade ali, né? Se eu fosse fazer essa cena, eu realmente iria tentar fazer a personagem não ver, a atriz não ver o que eu vou colocar ali na cara dela no meio da cena. Eu acho que... É, esse cara que dava tapa na cara dos atores, atormentava a galera, né? Não dizia o que ia acontecer, pra tirar os atores, os melhores dos atores, né? É, que é o pessoal do... Qual que é o nome do filme? Do Bruxa de Blair também fez isso. Eles tipo jogaram um elenco no meio do mato com uns equipamentos. Aí a própria equipe ficava sacaneando, não deixava eles dormir, ficavam fazendo barulhos, barulhos programados em horários em que eles estariam tentando dormir pra assustar eles. Isso foi que foi, né? Foi assim que eles filmaram Bruxa de Blair, cara. Eu fiquei pensando mesmo, assim, que eu li assim, falei, cara, que foi o principal insight que eu tive vendo esse seriado, que eu gosto quando alguma mídia me faz ter algum insight que eu não teria normalmente. Normalmente, sabe? Que foge do lugar comum. Não necessariamente a mídia tem que expor aquilo na tua frente, mas pra mim é legal que ela, digamos assim, me indique um caminho que faça pensar alguma coisa que eu não tô acostumado a pensar, sabe? Essa ideia de você, digamos assim, ter uma ligação, como é que eu posso explicar, de sensibilidade cerebral com o resto da humanidade não é muito nova, né? Apesar de ser bem original. Não sei se já assistiu aquele anime, o Evangelion. O Evangelion, a ideia no final do pessoal era tudo isso, né? Todo mundo virar, digamos, parte do Uno, né? E claro, não ter mais barreiras entre as pessoas, sim. Né? É, Jung. Sim, mas aquela noção de consciente coletivo é meio Jung, né? Pra mas nós, né, os detalhes, de um outro jeito, né? Não é exatamente muito, aquilo. Muito caro pra gente. Porque a gente se esforça o máximo pra tentar nos definir, pra tentar definir o que nós somos, né? O que nos diferencia dos outros, o que nos faz únicos, o que nos faz especiais em relação a todas as outras pessoas, né? Não, a gente é muito nogueiro até pela quantidade de pessoas e até pela quantidade da. Até pela influência da mídia. Numa época massa, que. Né? A mídia massa nunca foi tão formigueiro assim. Influencia, né, as pessoas de uma maneira muito mais massiva, né? Que não tinha antigamente. Mas você vê. Exatamente, aí. Então, tudo bem, apesar de todo mundo querer expressar a própria individualidade sendo exatamente iguais aos outros, nós, nós prezamos pela própria. Nós prezamos por expressar nossa individualidade. Por nos sentirmos únicos, né? Mesmo que sejam pequenas coisas. Por exemplo, nós gostamos de quadrinhos, nós gostamos de cultura pop, ou nós temos um interesse num tipo de arte, ou num tipo de hobby. Isso diferencia a gente das outras pessoas, certo? E isso nos faz sentir especial, a ponto de algumas pessoas, e eu confesso que já fiz isso algumas vezes, de ficar irritado quando algum hobby que era só meu, às vezes eu percebo que tem muito mais gente do que eu achava gosta daquilo. Eu achava que me sentia tão especial. Mas é uma coisa besta, sim, mas acho que bastante gente tem essa sensação. Enfim, não, eu acho bem perturbador nós, né, nos esforçarmos tanto assim pra sermos únicos, especiais e diferentes dos outros, sermos expostos de uma maneira que mostre que, na verdade, a gente tá conectado, e nesse seriado, conectado, inclusive, de uma maneira em que a mente, você penetra a mente das outras pessoas e as outras pessoas invadem a sua também. É, porque essa conexão, ela não é exatamente... A parte feia, a parte ruim da gente, distante dos outros, melhor, e mostrar a melhor parte, trabalhando, né, nós como indivíduos, fazer isso. E daí, de uma hora pra outra, independente da tua vontade, ou da vontade da outra pessoa, as mentes se fundem. Não importa se seja uma ou seja oito pessoas. Não é assustador você pensar que todos os teus segredos, as coisas que você não quer mostrar pra ninguém, podem estar expostas pras outras pessoas que você nem conhece? Ou essas barreiras, todas aquelas barreiras ou aquelas coisas que você gosta, que te fazem único, serem estilhaçadas pra mostrar pra você, olha só, na verdade você é tão... você é um parte do todo, e olha aqui essa pessoa aqui, como ela é tão intensa e interessante, né? Muitas vezes até mais, e daí machuca o ego, né? Às vezes até mais, né? Esse seriado, eu imagino que eu vou me sentir amarradão de ver até o final. Eu só vi o primeiro. Todos os episódios de uma talagada só. Você sabe o que esperar. Você vê a temporada inteira de uma talagada só, tira um pouco disso. Mas, em compensação, tem a parte boa, que é você pode fazer uma imersão maior naquele universo. E eu acho que como esse universo eu achei bem envolvente, bem cativante, eu acho que, inclusive depois que eu acabar de conversar aqui com você, eu vou ver o segundo episódio tranquilamente. Sim, com certeza. Elenco: Alexandre Bagri, Fernando Torelli, Alan Everson, Marcelo Adardi e Ronaldo Costa.